Afirma te banca, banca conta as notas, ela nota. Que se chegar com o que nós gosta, nós dá o que quiser. Te fazendo mulher, não se engana que eu não briso em teu antifé. Ela quer Raul, ela quer ladrão. Sorteia a Pepe, com o terção dela é fuder com o irmão. Pode te montão, vem te morra, ponte pacotão. O bonde te pode salvar, você vai ter transportão. Ela quer.